prefira sempre o Mercadinho Nossa Senhora da Conceição 2. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercadinho Nossa Senhora da Conceição 2. Estamos localizados em dois endereços, na Rua Rui Barbosa e Rua Paraná, próximo ao Campo Municipal. Também vendemos gás de cozinha. Entregamos suas compras na sua casa. Mercadinho Nossa Senhora da Conceição 2. Organização Júnior de Betinho e Família. Assistência Familiar São Luís. Atenção, seja você também um associado São Luís. Estamos ansiosos para recebê-los em nosso novo endereço, Avenida Brasil, 287, Juripiranga, Paraíba. Junte-se a nós nessa jornada de cuidado, assistência e proteção familiar. Venha viver a experiência São Luís. Há mais de 20 anos cuidando de você e da sua família. Você pode contar com a gente. A gente é a provedora certa, ultra velocidade, economia e muitos megas. Tecnologia, vem que a gente te espera. Aqui você navega na velocidade certa. A gente é a provedora certa, ultra velocidade, economia e muitos megas. Tecnologia, vem que a gente te espera. Aqui você navega na velocidade certa. Conectando, você é o futuro. Você acabou de ouvir Apoios Culturais. Promovendo a comunicação local. Você está ouvindo RCI-FM. RCI-FM. Eu adoro. Que pode transformar seu coração. Ele está batendo na porta, deixa ele entrar, pra te dar uma nova vida, arrancar todo esse mal que as drogas lhe causou. Somente o Senhor pode te ajudar.